Fazer chorar. fazer chorar. Por Deus eu te amo. Por Deus eu te chamo. Por Deus eu te quero. É você. Isso aí, Super Romântico, de volume 4, ao vivo. Tinha que ser agora, quando tudo ia muito bem. Você foi embora, levou minha paz. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar? Vai me fazer sofrer? Por Deus eu te amo. Por Deus eu te chamo. Por Deus eu te quero. É você quem eu amo. Até quando? Vai me fazer sofrer.